1674, pronto cópia? Pronto cópia, 1674. Voo 1674, autorizado, Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, saída Gole, Eval, após voo a direto Sagaz, primeira curva à direita, à esquerda, o controle 119 decimal 8 e o transponder 5141. 360, autorizado Campinas, Upper Whisky 58, decola da 28, curva esquerda. Goleval, após Sagaz. Controle 119-8, aciona 5141. Gol no 674. Gol no 674, correto, chame pronto no portão 062. Chamada pronto, 674. Salvador Azul 4065 com 108 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna com fins para o táxi. Azul 4065, autorizado táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Taxiway Golf, o ajuste 1014, torre 118, decimal 6, Azul 4065. Autorizado táxi para cabeceira 28, Juliette Alfa, reportará nesta antes da Golf, 1014 no ajuste. Salvador, o gol 1807, passando 363, iniciando o RNAV na intermediária. 1807, autorizado final RNAV, chame torre 1860. Gente, autorizado final 1860, até daqui a pouco. 2731, sendo requisito. Autoriza pronta a rotatória, professor Rodrigo, pelo Quebec Serra. São 3835 ou 3834? 3835, livrou. São 3835. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Portará ingresso pátio 1, tá? 3835. Mantenha os corredores, tem uma aeronave decolando da pista 28. Ingressando na taxiway Alfa. Sente o Azul 4065, atente a um Airbus da TAM que irá ingressar na taxiway Kilo. Após o mesmo livrar, continue o táxi em frente. Atento aeronave, continuando o táxi em frente após o livrar. Gol no 674, no 612, pushback acionamento. Gol no 674, aguarde mais um minuto devido a Airbus A320 que irá estacionar no portão 09. Guardando, 674. Uno, portão 09. Bate uno, portão 9, obrigado. Alô Salvador, é o Gol Golf Sanguinha aqui, informando o término do reboque na ponte 2. Ciente. Terra. Graças ao Cabo, Kilo Quebec 7. A gente chama torre 118-60. Tá. Salvador copiou, terminou do reboque na ponte 2. Gol do Yankee. Ciente. Ok, obrigado. O gol no 674, autorizado o push e acionamento no portão 06, reporte para o táxi. Autorizado o push e acionamento, reporte para o táxi, gol no 674. O azul 4065 no ponto de espera da Taxiway Golf, pista 28, chame a torre em 118, decimal 6. Ponto de espera, chamar a torre em 118,6, o azul 4065, bora. Salvador é o gol 1807, livrou na Delta, aguardando instruções. Sente, gol 1807, táxi via Alfa, Índia, portão 01. Sente, Alfa e Índia, portão 01. Quatro para o táxi, 73 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. O gol 1674, táxi até a taxiway Juliet, ajustando 014. Autorizado o táxi até a Juliet, 1014, ajuste com 1674. Observe o tráfego da companhia que cruza a frente da taxiway Juliette. Após ingresso na Juliette, Alfa, antes do ponto de espera da pista 28, chame a torre em 118.6. Após o tráfego da companhia, Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, 18.6, 674. 4 radar, saída gole. 4 radar, saída gole, web 6703. 1 radar, 1 Autorizado, você pode entender. Aeroporto Internacional de Salvador. 1674, no ponto de espera da Taxiway Golf, chame a torre 118 decimal 6. Também da Golf, 186-674. Patango, Kilo, Quebec, Serra, prossiga. Aguarde, coordenação 040, Morro de São Paulo. Autorizaria o Tito para o 6703? 6703, manter a saída e poder em direto com o centro na frequência 12685, alterno 2545. Correção, correção. A primária 12288, alterna 13325, bom voo. Alterna 2335, disponível. Aeronave. Centro 12288, alterna 13325-6703. Controle Salvador, o Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída Gole. Saída Gole, Azul 4065. Salvador, agora 925, boa tarde. Descendo para o 150, centro da informação e uniforme. Azul 4. 925, boa tarde. Via chegada e pitch. Esse para o nível 040. Via e pitch até o 040, agora 925. Controle Salvador, voo 674, decola, cruza 1800. 674, boa tarde, contato radar, Seda Gole. Gole, 674. Salo Salvador, boa tarde, voo 1649, autorização de tráfego para Ilhéus, centro de informação isso. O 649, Ilhéus, confirme o nível? 240, o 649. Vicente, aguarde 240 Ilhéus, gol no 649. Saída prevista, gol e coral. Confirme, a pista já operando apenas 90 metros, finais de evitado. Confirme. A extensão da pista em uso? Os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados devido obras. Positivo, obrigado. Rapatango, Kilo Quebec Serra, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado, Morro de São Paulo, nível 040. Decola da pista 17, saída Gole, pós DCT, primeira curva à direita, controle 119 decimal 8, o transponder 0123. Para o acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal 6. Autorizado conforme aquilo que é bem terra, decolada 17, curva direita, nível 040, saída Gole, após direto, controle 198, torre 186, transponder 01 do DC6, aquilo que é bem terra. Forme apenas o torre. Vai confirmar para a torre, eu... 4065, controle. Escuta, prossiga. Chama agora Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133325. 288-3325, na alternando, 4065, boa. O 925, chegada e pitch desse a 2000 pés, o ajuste 10 no 4, mantém a chegada até o ZAN, após final VORDME, pista 28, reporte estabilizado. 7, desce até 2000 na pitch, até o ZAN, depois pode ser o GPS? Lima 363, foi 363, desce a 2500 pés, reporte final, Renato. É, 363, tomando esse final. Bom, 649, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado de Léo, nível 240. Decola da pista 28, saída Gole, Eval, após direto Ilhéus. Primeira curva à esquerda, controle 119, decimal 8, o transponder 5121. Autorizado 240 para Ilhéus, saída Gole e Valda, colando 28, primeira curva à esquerda, depois direto Ilhéus, 198 controle, 5121 transponde. Gol no 649, correto, chame pronto no portão 05. Gente, vai chamar pronto. Agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 3325. Centro Recife 288, 3325, obrigado. Após o Eval, o próximo está já. 925 complete final na nave, torre 11860. 60, obrigado, até já. Solo Salvador, o gol 1649. Os pega acionamento, posição 5. Autorizado, reporte táxi, o gol 1649. Reportará. Brasília 340, aguarde coordenação, saída prevista Gole ou Fito. Golio Fitzgerald. Solo Salvador, voo 1649, está pronto para o táxi, 82 a bordo, 2 horas e 45, alterna Aracaju. Autorizado táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Golf, ajuste 1014, torre 118, decimal 6. Juliette, Alfa, Golf.